os primeiros passos em busca de um grande amor. Nossa verdade se acendeu, iluminou você e eu. E foi assim que começou tudo entre nós. Você chegou para ficar, me prometendo coisas que ninguém jamais quis assumir. Me deu a vida, se entregou, me fez sonhar com o que sou, trazendo a paz que eu precisava. Essa ilusão me despertou. Você chegou para ficar e